Shalom, shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Dagoberto Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos continuar a leitura do nosso livro A Resolução de Todo Homem. Livro escrito por Kendrick Alcorn, leitura autorizada pela editora BV Books. Nós estamos no capítulo 14. Decida ser fiel. Vou obedecer a sua palavra. Em 1756, o presidente John Adams escreveu algo muito profundo em seu diário pessoal. Imagine que uma nação em alguma região distante adote a Bíblia como a sua constituição e que cada membro tenha que regular sua conduta de acordo com os preceitos ali expostos. Que utopia, que paraíso seria este lugar. O terceiro ponto dessa visão vital fala sobre a obediência à palavra de Deus. O livro, que traz os segredos para se encontrar um propósito na vida, conhecer Deus, construir relacionamentos significativos, lidar de maneira sábia com o dinheiro, desfrutar de um grande casamento, criar filhos fortes e dar sentido a esse mundo corrompido. Em vez disso, nossa cultura tende a seguir os conselhos de homens, de carne e osso, que se baseiam em políticas, em tendências do momento e em seu próprio pensamento, que consideram ser o melhor. E você? Você acredita que a Bíblia é apenas a palavra dos homens ou é verdadeiramente a palavra de Deus? A sua resposta a esta pergunta vai fazer uma grande diferença no rumo que a sua vida vai tomar e nas gerações que virão depois de você. Sim, a Bíblia é o livro mais amado e também o mais odiado de todos os tempos. Foi o primeiro livro já publicado e está traduzido em mais línguas do que qualquer outro livro na história. E ainda hoje, continua sendo o mais vendido, um best-seller. Ainda é o livro mais lido e estudado e o mais criticado, mas milhares de anos de pesquisas mostram que ele permanece forte. Satanás a odeia, ateus a negam, céticos zombam dela, as falsas religiões a menosprezam, rebeldes a distorcem, fazem mau uso dela. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela nos humilha, nos expõe e nos cobra. Ela vai tornar-se sua amiga e, em seguida, confundir sua mente, trabalhando para que seu desenvolvimento, mas também discriminando os motivos mais profundos do seu coração. Não é um texto inativo e desatualizado. Ela é ativa e penetrante, espada de dois gumes, Hebreus 4:12. Verdade atemporal de poder espiritual. Ela não é uma piscina estagnada de regras, mas um rio de revelações que explica o que é a verdade, o que é certo e errado e o que você deve fazer. Não é todo homem que a quer tocando em seu coração. Quase todas as religiões começam da mesma forma. Um homem surge sozinho e afirma possuir em seu livro a revelação divina. Mas a Bíblia não é apenas um livro, é sim uma biblioteca inteira de 66 livros, escrito por mais de 40 autores ao longo de um período de 1.600 anos, que viveram em três continentes e que falavam três idiomas diferentes. Quais são as chances deles concordarem com a mesma coisa? Esse livro ainda contém registros históricos, parábolas espirituais, conselhos atemporais, canções de adorações, visões proféticas que se unem para contar a história completa dos propósitos redentores de Deus para o tempo e a eternidade, do começo ao fim. Pense neles como testemunhos, testemunhas corajosas em que, em uma sala de audiência, um apoiando o outro, um verificando o testemunho do outro. Mais de 300 profecias do Antigo Testamento se cumprem no Novo Testamento. As leis levíticas escritas por Moisés foram cumpridas por Cristo milhares de anos mais tarde. Cada um dos quatro evangelhos sustenta relatos de testemunha sobre a vida de Cristo registrados nos outros. Você pode ainda visitar todos os lugares onde as histórias ocorreram. O livro de Atos liga esse evangelho ao Novo Testamento, explicando como a igreja nasceu e cresceu de poucos discípulos a incontáveis seguidores convertidos de Cristo. Os livros de Romanos e Hebreus, em particular, contêm explicação teológica da salvação de Deus, como se vê no restante da Bíblia. Cada livro da Bíblia tem um sentido unificado do sopro divino e junta-se perfeitamente com os outros em uma trama bem desenvolvida que revela Jesus como o único caminho, verdade e vida. As Escrituras são completas. Elas ligam nossas origens, nossa história, nossa moral, nossos relacionamentos, a natureza de Deus, as formas de conhecê-lo e o que acontece após a morte. Tudo isso em um só lugar. Nenhum livro mudou tantas vidas e abalou o mundo como a Bíblia. Nenhum livro educou tanto, trouxe tanto bem, propagou tanto amor e repreendeu tanto mal. O presidente John Quincy Adams disse: "Minha veneração pela Bíblia é tão grande que quanto mais cedo meus filhos começarem a lê-la, mais eu terei esperança de que eles se tornarão cidadãos úteis ao seu país e membros respeitáveis da sociedade." Mais importantes ainda foram as palavras do apóstolo Paulo, que disse que sempre agradecia a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, recebestes não como palavra de homem, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. As pessoas podem falar o que quiserem a respeito, mas a sua precisão histórica, confiabilidade profética, unidade corporativa e capacidade de transformação revelam que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela deve ser vivida e obedecida. Portanto, não se deixe intimidar pelo ministério das Escrituras como um espelho. Ela irá revelar a verdade sobre o seu estado espiritual. E se ela revelar que você está no fundo do poço, ela também vai jogar uma corda para tirar você de lá. E ainda se for revelado que você está indo na direção errada, ela também se tornará uma bússola para os seus pés e a luz para o seu caminho. Geralmente, se os homens pecam ou se confundem, eles evitarão ler a Bíblia por completo. Mas isso é como pensar que você vai dirigir com mais cuidado à noite ao desligar os faróis. Ninguém faria isso. O teste final da fé, no entanto, não é apenas comprometer-se a ler a Bíblia, mas praticá-la. Se você vir uma placa na estrada que diz atenção, ponte interditada à frente, e ainda assim continuar sem dar devida atenção, você poderá cair em um penhasco. Se você ler o mapa com as direções para chegar a algum lugar, mas não a seguir, você não pode ficar bravo com Deus quando se perder. A Bíblia é uma carta de amor de Deus. Mas se você não a lê e não acredita nela, não fique se perguntando por que você passou toda a sua vida sem se sentir amado. Devemos ensinar nossos filhos a ler, obedecer e aplicar a palavra de Deus em suas vidas. Essa geração é, em grande parte, biblicamente analfabeta. As pessoas acham que porque decoraram João 3,16 e foram à igreja por anos, elas pensam biblicamente, mas se não recorrerem constantemente à palavra, obedecendo-a cada vez mais e buscando a Deus diariamente, elas estão apenas enganando a si mesmas. A ordem para os discípulos é que sejam praticantes da palavra. Deixamos a palavra de Deus determinar como pensamento. Falamos e vivemos em cada área de nossas vidas, permitindo que ela nos molde a imagem de Cristo. Assim como o homem, determinação, determine-se a passar mais tempo com Deus em oração e estudo da sua palavra. Comprometa-se a continuar lendo a Bíblia e peça para Deus falar com você todos os dias e para Ele entrar em sua vida. Depois, escolha pastorear sua família de acordo com a verdade. Homens fiéis são fiéis às palavras das Escrituras. Hoje eu deixo esse áudio para a meditação de todos e um forte abraço. Até amanhã, se Deus permitir, e eu os abençoo. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus.